Estamos um pouco distantes ultimamente. Querida Julie, os relacionamentos humanos sempre encontram dificuldades, pois quando os mais nobres e valiosas são as coisas, mais frágeis são. A louça de porcelana fina é quebrável, pratos de plástico não. Você e Michael têm desenvolvido dia após dia uma união espiritual mais profunda e já começaram a encontrar os problemas que acompanham a intimidade entre duas pessoas. A questão com o convite dos Ferguson foi um desses problemas. A intimidade sexual é outro. Tendo experimentado a intensa alegria, a beleza da união sexual e enquanto manifestação do amor maduro, agora se decepcionam quando encontram menos do que isso. Nesse quesito, é importante ser paciente com você mesma e também com ele. Somos seres espiritualmente turbulentos. Nossos sentimentos estão em constante descompasso com as nossas ações. Continue a amar Michael e não supervalorize os contratempos. Permita-me repetir meu refrão de sempre. Tente transformar cada derrota em uma vitória do amor. A paz que isso trará à sua alma aplacará os momentos dificultosos do seu casamento e intensificará os belos. A respeito das relações sexuais, em particular, penso que os casais cometem um grave equívoco psicológico ao adentrar o misterioso jardim da entrega sexual sem qualquer preparação interior. À parte, a conexão com o grandioso evento da concepção de um filho, sua união corporal com Michael, no segredo da intimidade conjugal, é tão importante e tão misteriosa que merece uma preparação interior. Essa entrega deve ser o clímax de uma disposição preparada com palavras e atos amorosos. Uma sinfonia de ternura manifestada de muitos modos diferentes ao longo do dia. Seu coração lhe ensinará o que fazer. Então, e apenas então, a união sexual de vocês alcançará seu pleno valor de cântico amoroso. Não me entenda mal. O que tenho em mente é menos de um elemento temporal do que espiritual, pois a união de vocês não é meramente corpórea. Mas, pelo contrário, é a união de dois corações, manifestada através de seus corpos. A união sexual de vocês é uma festa do amor e, como toda festa, deve ser amorosamente preparada. Isso não significa falta de espontaneidade, mas que vocês devem dar à espontaneidade seu verdadeiro significado. A preparação interior impede que a união sexual se torne um simples hábito, um hábito praticado ou um ato praticado apenas porque é o que vocês têm que fazer. Ao preservar o verdadeiro significado dessa entrega, enquanto sinal de duas pessoas que se amam, você garante a prosperidade de sua felicidade conjugal. Recebam o meu mais profundo amor, Lily.